Obrigado, sem táxi. Seu nome meu. Salvador 1-1-1-1-1-64 a bordo, fase 3, confirme para o táxi. 343, POB? 1-1-64. 1-1-64, tá? Táxi aprovado, pátio, seguindo após via Índia. Reporte pronto no ponto de espera da 1-0. Me escuta e eu ajusto no momento 1-14. 1-14, está após espera, não se escuta, vai chamar lá pronto, no 1-1-1. Bom dia, 355-557, pronto, capé. Trisato Campinas, nível de voo 360, decola pistão 1-0. Primeira curva à direita para a decolagem, cumpre o perfil da EO, lida após voa posição motiva. Intercepta preso 1-0, prende preso 1-6 e afasta o sai conforme a rota. Aciona 5-0-0, controle 1-9, décima 8. Israel, linda após rua Mótica, apenas o 1-0, Lídia, apenas o 1-6, após via Rota do Franco. 5-0-0, transponder, 19-8, controle. Quase forma pronta, deixa o bike em funcionamento, portão 8, 5-5-5-7. Pode estar pronto. Tenente pista livre, a linha decola, 1-0, vento variável com 2-2, 1-1 no meu. Tenente, a linha decola, 1-1 no meu. Decolada aos 30, controle 1198, ótimo voo. 198, obrigado por hoje, bom dia. Igualmente. Torres Salvador, bom dia Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, LS X-Ray. Bom dia Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Continua a aproximação, informando externo, com cheque de trem, um ajuste Mi 14. Mi 14, isso, Bravo Whisky. Torres Salvador, Esclavis passou externo, baixou e travou a zodeira. Tios Bravo, escravistado, livre pouso na 0, vento 200 graus 039. Ciente, livre pouso, não no 0, Esclavis. Bravo, isso que fala 35 direita na 219. Bravo, que engraçado, alfa na patente dos 10. Bravo, isso que ingressa Juliette, Contorno Pátio, Lima, Mike até Quebec. Reporta para o cruzamento. Salvador, bom dia. 3301, uma informação pós-trate. Pronto da Copa e Congonha. São 3601 no pós-trate com o Félix, autorizado para São Paulo com Congonhas. Eu de voo 360, decola pista 1-0. Primeira curva direita após a decolagem. Perfil da El Lida após o Vamótiva. Recepto após o 1-0. Bridge após o 1-6. E após conforme rota. Aciona 5031, controle 199, décima 8. Doutor de Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golf Uniforme Golf. Golf Uniforme Golf, me escuta. Solicito a sua autorização do reporte dessa aeronave, que está aqui na... no pátio 1, remota, posição 14, para o pátio 1, posição de número 10. Sim, chame o solo em 1219, por favor. Muito obrigado. Negativo. Ok, sim. Repetir a frequência, por favor. 1219, décimo 9. Positivo 121 decimal 9. Isso aí. Salvador, na escuta do Golf, Uniforme Golf. Prossiga. Solicito rebota na aeronave Golf Uniforme Golf, na rebota 14, para o pátio 1 também, posição 10. Autorização. Ok, agilizando a autoridade. Ok. 3 árbitros, máxima 735, livre táxi até o hangar Aristã. Estação na frequência livre, boa noite. Obrigada, boa noite. Questionamento 28557. 5557, coordenando a equipe de Sony, como por táxi. Salvador, gol, conforme gol, rebote praticamente finalizado, pista livre aqui na Dó. Gente, boa noite. Boa noite. autorizado via Parkland de Alfa, ponto de espera, torre 19, decimal 95, ajuste 14, 1. Salvador Ground, boa noite, aeroporto no Miro Suzio. Suzio Suzio, stand by to clear. Vai, possível, Miro Suzio. Aqui o trip 5557, a pista está totalmente livre, autorizado a linha de decolada 1-0, vento calmo. Decolagem 5-7. Liga 022, right copy. Torre, deporte, copy, Liga 22. Ligou, flight level 350. Vai para Zulu 10, take off runway 10, after departure, left turning, Pouca departure and Zipa transition. Call code is 5035, Salvador departure control, frequency 119.8. Quanto ao 022, clear to Lisboa, flight level 350, via Brazil 10, runway 10 for departure, after departure left turn, Pouca departure position, Fox 5035, and control departure 1-1-8, Portugal 022. Way back to Earth, report right for the time, please push. Go for Portugal 022, Mira.

Direita via Índia, ponto de espera, torre no 83995, ajuste 1014, no voo. 37, ponto de espera, torre 1995, 36. Salvador, bom dia, seu 3601, ponto zero da 10 pro. 3601, bom dia, pista está livre, autorizado a linha decolar, vento variável com 3 nós. Linha decolar, pista 10, 3601. M601, decola 257, controle 1998, bom voo. Controle 1998, 3601, bom voo. Salvador, bom dia, Oceania 63, conforme 6251 para São Paulo, Guarulhos, 3405 da Golfo. Que agora é coordenação 340, Oceania 6251. 6251. É, o nível que a senhora tiver disponível aí, já sei. Então, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão no zero, primeira curva direita, perfil da Eulida Motiva. Percepto peso 1 no zero, brilha peso 1 no meio.